365 dias por ano, conviver com o perigo é meu cotidiano. Alvo móvel da sociedade, na cena do crime, só mais um personagem. De bike, boné, spike e bermudão, de menor apetitoso deve ser de ladrão. Clique tec 1, clique tec tec 2, no tambor que tem dundum não fica quem nem 22. Sou eu na fita, doido, não tem pra ninguém. Já cansei do perre de ser um cara de bem. Quem tá na chuva é pra se molhar. Vai lá. Eu tô na fita é pra me adiantar. Se passa a grana, madame, e o Rolex do doutor, pra mim a sua vida não tem nenhum valor. Nem tente reagir, se depender de mim, hoje a sua alma vai descer. Psss, sem nada a perder, já vivo no inferno. Minha perspectiva de vida é zero. Minha rotina é essa, adrenalina constante, nervos à flor da pele, no limite da febre. No corre, corre contra o tempo, eu cruzo com a morte a todo momento. Desconfio de um cara que desconfia de mim, despeça um sorriso irônico, posso como um blefe. Olha o bom freguês, vou servir o que vai. Dá a volta, pega, sai fora, até mais. Já tava amanhecendo, eu já tava dando linha, quando a casa caiu, sujou. Polícia! Periculoso, apetitoso, sou eu, ladrão. Criminoso, audacioso, corpo da função. Pilantra é mato, só morre sangue bom. É o preço da liberdade, vida no mundão. Periculoso, apetitoso, sou eu, ladrão. Criminoso, audacioso, corpo da função. Pilantra é mato, só morre sangue bom. É o preço da liberdade, vida no mundão. Primário do crime, perreu o E3. Tentaram me apavorar, mas eu não paguei. Me armei e fiquei de colha na segunda. Quero ver quem vai ser o primeiro filho da p... que pesou a minha e isqueirou até umas horas. O medo não me assusta, a morte não me incomoda. Corre, sangue, enfermaria. Rebelião formada é agora ou nunca. Fuga, falou monitor. Ganhei minha liberdade, já era o senhor no mundão. É eu e os meus aliados, tô na ativa, de volta às ruas, já no caminho da quebra. Uma XT sobrando, o plebe avadia, tipo namorando, com sangue quente ainda. Vai, vai, vai, vai, desliga o alarme da linha sem olhar pra trás. É nóis, mas aí tô na quebrada, tem algo de ruim, eu percebi na hora. Conheço aqui como a palma da minha mão, quem foi? Vixe, mataram o Jucão. Puta que eu pariu, quem foi me diz o nome? Eu não sei, eu só sei que não foi sujeito homem. Matou na crocô, de 12 na cara. No mundão ele tá morto, na cadeia ele já era. Mais uma mãe que chora pelo filho que se foi. O pai enterra o sonho que não se concretizou. O de menor quer vingança a qualquer preço. Só o sangue do safado ameniza o sofrimento. Desperta o ódio, dor, revolta no mesmo peito. Incomum entre as famílias que estão de luto. Quanto vale uma vida? Quanto vale o dinheiro? Quanto você pagaria pra não enterrar seu filho? Periculoso, apetitoso, sou eu, ladrão. Criminoso, audacioso, corpo da função. Pilantra é mato, só morre sangue bom. É o preço da liberdade, vida no mundão. Periculoso, apetitoso, sou eu, ladrão. Criminoso, audacioso, corpo da função. Pilantra é mato, só morre sangue bom. É o preço da liberdade, vida no mundão. Tô de maior, pior, malicioso. Sangue no olho, bicho solto, venenoso. Periculoso, apetitoso como sempre. Só não repito os erros de antigamente. Ciente do perigo, do mal que me rodeia. O ódio do inimigo é o que me alimenta. O dia me pertence, a noite me protege. Tô a caminho da faculdade do crime, não vejo muita coisa. Fui baleado na fita de um banco, aí fui caguetado. Eu já trinquei com os caras desse lado do muro. Carcereiro, eu não careço de subir pro seguro. Não tô quebrado, me adiantei até aqui. Eu tenho minha mina e o meu filho vai nascer. Uma caranga do ano, uma conta num banco, com grana e minha própria goma. Os moleque na rua trampando pra mim, ganhando sua grana, fazendo o que eu já fiz, vivendo o que eu já vivi, querendo conseguir o seu lugar ao sol, mesmo que seja aqui ou no cemitério, como eu já vi. Dispostos a pagar o preço da liberdade, como eu e os manos aqui do X. Arquitetos de fuga, nossa especialidade. Periculoso, apetitoso, sou eu, ladrão. Criminoso, audacioso, corpo da função. Pilantra é mato, só morre sangue bom. É o preço da liberdade, vida no mundão. Periculoso, apetitoso, sou eu, ladrão. Criminoso, audacioso, corpo da função. Pilantra é mato, só morre sangue bom. É o preço da liberdade, vida no mundão.